A vida é um jogo, parceiro, é embaçado. Ninguém tá nem aí, faz lágrima do palhaço. A vida passa a milhão, muitos manos se foram, alguns são na prisão. Madrugada louca, lembranças do tempo de criança. Tudo era festa, pura inocência, não deveria ser assim. Muitos manos crescendo comigo, já não estão mais aqui. Pega, pega, esconde, esconde, polícia e ladrão. Talvez seria bom não crescer, né não? Mas temos que prosseguir, mesmo que os espinhos possam nos ferir. É preciso sorrir, sorrir. No tempo bom e no tempo ruim, só Jesus pode preencher o vazio que há em você. Como um guerreiro pelas ruas do gueto, vamos que vamos, é desse jeito. Em breve vai voltar. Ao despertar em minha vida o sentimento.